1º de janeiro, então ficamos 2 semanas sem aula. Esculhambação. Então a próxima aula será no dia 8. Então voltamos no dia 8. Então, Feliz Natal para todos. Né? E Feliz Ano Novo e até o ano que vem.